fazendo de inocente. Quando foi falar com ela, o abraço foi diferente. Ai, ai, ai, ai, ai, se ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, acabou a bebida, oferece mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, se acabou a bebida, oferece mais. O tala, tala, tala, talarico, furando o olho do amigo. Tala, tala, tala, talarico, passou olhando pro seu próprio amigo. Tala, tala, tala, talarico, furando o olho do amigo. Tala, tala, tala, talarico, passou olhando pro seu próprio amigo. Toma cuidado com os talaricos, meu irmão. O dono do mar, seu César Cartilove. Tá se fazendo de inocente. Quando foi falar com ela, o abraço foi diferente. Ai, ai, ai, ai, ai, se ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, acabou a bebida, oferece mais. Ai, ai, ai, ai, ai, se ela vai no banheiro, você vai atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, acabou a bebida, oferece mais. O tala, tala, tala, talarico, furando o olho do amigo. Tala, tala, tala, talarico, passou olhando pro seu próprio amigo. Tala, tala, tala, talarico, furando o olho do amigo. Pro seu próprio umbigo.